não confunda com homem. Meninos, quando você mais precisa, eles somem. Meninos mentem com frequência e cara de madeira, principalmente quando é feriado ou sexta-feira. Ele te disse que ia pra casa do pai, né? Te disse que ele é do tipo que nunca trai, né? Moleque, agora a casa cai porque ela abriu a porta, tacou sua mala lá pra fora e disse sai. Ele disse que é mentira da oposição, pediu pra você se botar no lugar dele, trocar a posição. Mas meninão, agora já era, já foi. Já que cê mergulhou na merda, agora agarra o saco do boi. Já tá perdido, ela não quer mais saber. Mulher igual a essa você nunca mais vai ter. Seu sábado agora é com a sua TV matando a saudade dela e suas vontades assistindo cine privê. Então vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai. Vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai. Não perde a pose linda, ergue essa cabeça. Não chora pra que não pareça que ele ainda mereça. Se veste bem, pra que ele enxergue bem. Tudo que era só dele, mas agora a criança vai ficar sem. Porque ele sempre te trocou pelo bate, zoou, te enganou até você não aguentar. Cê vê que agora ele chorou, né não, né não. Quando se viu perdendo, esqueceu rapidinho a pose de machão. Ele pediu pra escutar, pediu atenção, pediu pra você perdoar essa situação. A rapadura é doce, mas não é mole não. Ela vai te aplicar na veia uma dose dupla de solidão. Você que sempre quis ser pique paquitão, o dia balmaçou, então mastiga bem o pão. Ela vai pro rolê com alguém que dê atenção e você vai se tornar expert em prostituição. Então vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai. Vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai. Ele já te traiu, ele já te bateu, ele já te feriu, ele já te perdeu. Entre mais de mil, ele que você escolheu, não deu valor, você saiu, agora ele se fudeu. Diz pra ele que agora chega, que quando ele vê cueca suja, vai jogar no tanque de outra nega. Agora volta o cão arrependido, né? Daqui pra frente ele vai tratar diferente uma mulher. Então vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai. Vai, daquele fora, tá na hora de uma atitude. Mina, o momento é agora, então vai. Ele não te merece, então esquece, segue a vida, agradece e diz vai, otário.